VIP 5591 no solo 03, libera via Delta, solo no 21 decimal 9. Gente, 121 no decimal 9. Pulo Salvador, 35591 no livrou na Delta. Salvador, 35591 no livrou na Delta. 121 no decimal 9. Alô, Salvador, 35591, não livrou na Delta. Red Trip, da Live Taxi, Alfa, Kilo, Pátio 3. Posição prevista 05 do Pátio 3. Cliente, para Kilo, Pátio 3, posição 05, Trip 5591. 097. 3858, ponto pronto, ponto de espera, cabeceira no zero. Ciente na 3858, mantém ponto de espera da 10 para a gente. Mantendo 3858. Meia 3, no 3, dois, curto. Ah, firma de selo, pra enxergado. Ciente, livre pouso, pistão no zero, vento 1-3, 0 graus, 1-2, nós, Oceaner 63, 1-3. Livre pouso, 1-0, Oceaner 63, 1-3. Ciente, November Yankee Mike, mantém a posição, aguardando a aeronave pra pouso 1-0, já passou o marcador. Então, 3858, após a passagem da aeronave na curtíssima aeronave da Avianca, linha mantém distância no zero. Após a aeronave na final, a linha mantém distância no zero, então 3858. Aqui, Mike, pronto. Aceita a esteira do Airbus, está livre a decolagem da 17, 130 graus, 10 mais. Oceaner 6313, solo 07, direita 121, decimal 9. 209, Oceaner 6313. Salvador, Xanaga 3, 13, ligou. Correção, o Xanaga 63, 13, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 63. 08, ingresso perna contra o vento da 10, aguardando para cruzamento do campo. Ingresso da perna contra o vento da 10, aguardando cruzamento para a 3 avenida. Fazer o detalhe. Tá 3858, livre da colagem 10, 120 graus, com 8 nós. Colagem, pressão da 0, tá 3858. Tem um Papa 28 Alfa, direita do eixo da 10, na perna contra o vento, não interfere com a decolagem. Bem aqui, Mike, para informação, o Airbus da Tank sendo rolagem na 1-0. Você é para ver detalhes. Então 3858, decola 09, controle agora em 119, correção 1208, bom voo. 208, boa noite, da 3858. Novembro Yankee Mike, a retaguarda do tráfego que decolou da 10, autorizado o cruzamento do eixo da 1028, reporta liberando o corredor forte. Retaguarda do 70 Central, liberando, está retratando o treino do 0218, na dúvida. Xanaga 3, Juliette, portão 04. 3-04, 5-2 no meio, livre, chame para o táxi. Gente, novembro aqui, Mike, corredor forte, 1000 pés, controle 1208, bom voo. Corredor forte, parece controle 1208, graças. Salvador, Rio 9810, final foi embaixado checado. Gente, o Rio 9810 avistado, autorizado pouso pista 10, 150 graus, 109. Autorizado pouso Rio 9810. Rio 9810, solo 14, direita 121, decimal 9. Oliveira 219, 98. Torre Salvador, boa noite, TAN 3305, passante a Serra, baixou, travou. TAN 3305, boa noite, avistado, continua a aproximação e aguarda informação de pista livre. Aguardando a pista livre, 3305. Solo Salvador é o Rio 9810, ligou? Rio 9810, táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo para o pátio 3. Tá 3305, vento 130 graus, 12 nós, autorizado pouso, pista 10. Livre pouso, 10. Confirme vento, pode estar. 130 graus com 10 nós. Obrigado, 330. Felipe 5216, boa noite, após a passagem do Airbus da TAM, alinhar e manter cabeceira no zero. TAN 3305, solo 17, direita 121, décimo 9. Direito 219, boa. Salvador, boa noite, Altan 3305, ligou na Fox Trot, na frente. TAN 3305, boa noite, táxi via Alfa Juliette, porta 106. Alfa Juliette 06, 3305. Trip 5216 tá livre, dá 10, 130 graus, 89. 352-16, os 20, controle agora 1208, bom voo. 208, boa noite. solo Salvador, Rio 9810. Rio 9810, prossiga. Programado para Guarulhos, teria nossa saída, poderia adiantar nossa saída da aeronave homologada RNA. Rio 9810, confirme o seu destino. Guarulhos. Aqui pela nossa navegação só foi solicitada bloco anual. No caso, a saída autorizada será da El, Leda, após direto Bridge. Da El, Leda, Bridge, muito grato. Oi Salvador, muito boa noite, Azul 4235, estabilizar 3 milhas externas. Azul 4235, boa noite, ainda não avistado, reporte marcador externo embaixo travado. Entendi, 4235. Ciente, November Yankee Mike, ingresso final da 17, reporte ao final de 3 milhas, o ajuste no 0 no 5. Na informação, tem um Embraer azul a 1 milha do marcador externo, aprovável 360 aí na final da 17. Continue a aproximação, aguardando a autorização. November Yankee Mike. E após o cruzamento? Não, após o cruzamento, qual a intenção? Ok, ciente. Continue a aproximação na final da 17. Reporte quando visual com o Embraer da Azul. Quando Ação externa, embaixada travada, azul 4235. Azul 4235, avistado agora, tem livre pouso na 10, vento 130 graus com 09 nós. Gente, livre pouso 4235. O 96 Mike da presente tem condições de realizar uma curva à direita e cruzar a final da 10, a retaguarda do azul? Está autorizado, fique atento ao tráfego aproximando, não interfira com o pouso, reposto liberando a final da 10, 96 Mike. O azul 4235, tráfego à esquerda, um Papá 28 Alfa, vai realizar o cruzamento da final da 10, a retaguarda do seu tráfego, sem interferir com o seu pouso. Entende, para 235, obrigado. Podia confirmar o vento com a 235, senhor? 140 graus, 10 nós. Prato. O November Yankee Mike mantém a proa do farol de Itapuã aguardando transferência de comunicações. Azul 4235 no solo aos 40, direita 121 na decimal 9 solo. Boa noite, 246, boa noite, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão no zero. O Gol 1246, para informação, à direita do eixo da 10, um Papá 28 Alfa, na vertical do farol de Itapuã, mantendo 1.000 pés, não interfere com o seu pouso. Pista liberada, está livre o pouso na pista 10, vento 140 graus com meia dúzia de nós, o Gol 1246. O 90 Yankee Mike dá presente, ingresse corredor axé, 1.000 pés, controle 120 decimal 8, bom voo. do Rio 5972. Rio 5972, continua a aproximação, reporta embaixo travado, tráfego ainda não avistado. Rio 5972. Sempre aprovado nível 190. Copia, aguarda coordenação 230-35393. 35393, João Pessoa, aprovado nível 190, via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5076, controle Salvador 120-80. Tráfego avistado, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. 5972. Rono 246, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05. 12, 5, 9, 7, 2. Europa 084, red to copy. Europa 084, clear to destination Lima Echo Mike Delta, flight level 350. Take off from runway 10, after departure, left turn. Momo departure, Mike Oscar, and the Gabi transition. Golf Echo Bravo, India Tango. Then intercept upper risk 50. Until Mike Sierra Sierra, then via flight plan route. Call code 5074, departure control frequency 120.80. Europa 084, after Mike says I have a flight plan route, to read back please. Europa 084 with the back is correct, coming ready. Com 972, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 09. Dois, quatro, meia, posição 05. Cinco, três, nove, três, coordene com a equipe de solo para iniciar após a passagem do banho da Rio, chame para o táxi. Após a passagem do Rio, ok? Trip 5393. Tropa 084, coordinate the ground staff due to work in progress at the April 1 and they call me ready for a taxi. Papa 084, due to work in progress at the April 1, coordinate with the ground staff to push and start up and come ready for taxi. Papa 084, could you say again, please? Read for check radio, please. Readability is 1. Estado final da 10, check 3. Checará. Ciente, reporte embaixo travado, Xané 6224. O triple 5393, confirme os dados. O 5393, aguarde só um momento que eu vou checar meu equipamento aqui, só um momento. Triple 5393, como recebe o solo? Triple 5393, confirme os dados. Ciente, 35393, Índia, no ponto de espera, turno 895, ajuste no 015, logo. Ciente, 35393, Europa 084, ground. Just to coordinate with the ground staff, okay, due to work in progress, I think it's necessary to pull until ABING at 08, okay, but just confirm with the ground staff, okay? Trip 5393, boa noite, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Xané 6224 no solo aos 56, direita 121 no decimal 9 com solo. Direita 1219, solo 6224. Solo Salvador, boa noite, o Xané 6224. Livrou na Eco, na sua escuta. 12119. Perdão, 1219. Livrou na Eco, a sua escuta, Xané 6224. Chá de travado. Às 4298, já avistado, continua a aproximação, a TR da Trip, presta a iniciar a rolagem na 10, aguarda a pista livre. 4298. Trip 5393, autorizada a decolagem em pista 10, com vento 130 graus, com 09 nós. Mike, o ajuste 10 no 5, ingresso final da 17, reporte visual com a Embraer da Azul passando o marcador externo agora. Já visual com a Embraer, já para afirmo, ingresso a final da 17, vai aguardar o eixo da 17 livre para autorização do toque remetido. Azul 4298 confirmando, baixou e travou? Afirmativo, confirmamos, baixado e travado. Ciente, autorizado pouso, pistão 10, vento 130 graus com 07 nós. Ciente, prossegue o 4298 da Azul. O trip 5393 decola o 59, controle agora em 1, 20.8, tem um bom voo. Ciente, chamou 208, grato, bom trabalho. Salvador, boa noite, Altan 3305, ciente da Whisky, está na posição 06 para autorização. Boa noite, Altan 3305, Recife aprovado nível 330, via para o Whisky 58. Decolada pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5104, controle Salvador 120.80. Autorizado Recife, nível 330, Upper Whisky 58. Decolada 10, Puca, transição Aracaju, curva esquerda, 5104 é o transponder, 1208 é o controle, TAM 3305. TAM 3305, atendimento correto, comigo. Formarei. O azul 4298 no solo aos 01. Libera a direita e chama o solo 121 no décimo 9. Direito 29, graças, boa noite, azul 4298. Boa noite. Boa noite, azul 4298, o táxi via Alfa mantém a da Juliette.